Thank you. Salvador Tower, good morning. Joanna 355 established LS, that's good runway. 10 runway 5. Runway 255 slash land 10, wind 350 degrees, 2 knots. Clear to land runway 100, minor 255. Press the top, this number is 060, ajuste no 090. Eu acho que eu Correct, so 0925, ground at 21, maintain my frequency, taxi to the Alpha and Kilo Swift Country, position 5 Lima. Do 4958, do you maintain 0140? 4958, calma com tráfego de posição de 10 para 11 horas, 119 milhas com eixo de equipamento Airbus 320, cruzando 0120 mistura. 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, após o turno 21, segue a alta do plano. Aciona 5521, controle 120, destinal 8. Na 9063, desça para 4 metros. Na 93, chama o campo de funcionamento. hoje autorizado em nível 070. Azul 4098, táxi autorizado via táxi principal, táxi 3 Júlio, Alfa Alfa, no ponto de espera, reporte de torre de decolagem, altímetro 000. Azul 4952 para o localizador com o direito para 050, desce para 4 no 3 e 4 no 4. ponto fixo no zero, vento 040 graus, 29, ponto fixo no olhar. 30, ponto 90, está 40 metros. Quatro nove cinco oito, 0 0 3 0 graus. Por uno, tres horas. Azar. Autorizado Brasília, via PSN 360. Decola sistema 0, após decolagem, curva direita. Perfeição da Boruna, transição elétrica, oceano código 5531. E controle 20, decimal 8, aguarde para o procedimento. China 21, decolada 4,5, chama controle 20, decimal 8. 1208621. 3,57. Salvador, bom, 9, 3600, nação Uno, Sonoco. Uno, nação 3, bom dia, contato radar, clima terrível 360, após 2 minutos, exato. Após 2 mil, direto de campo, só para 360, bom, 990. 3, 9, 8. Alterna 260, Alterna 1288. Desastre do outro dia, Juliette Alves, no posto de espera pronto, o Aguixo 01.